Amanheceu mais um dia e eu sinto algo errado. Tanta morte todo dia, no jornal já tô cansado. Desgraça tá mais viva, o povo acostumado. E ainda me perguntam por que que eu tô revoltado. Tantos fatos que me deixam tristes de madrugada. Tipo um pesadelo escroto que tive noite passada. Uma voz sinistra que surgia do nada, falava na minha cabeça, mano, um monte de parada. Mas uma coisa ficou na minha mente e eu vou levá-la comigo daqui pra frente. Tipo lição de vida, tomei como um presente. Foi meio assustador aquele sonho diferente. Acordei cabreiro, nervoso e muito suado, com medo daquilo que a voz tinha me falado. Pelé, viver longe de si mesmo é complicado. Pior do que ficar vagando sem ninguém do lado. Presta muita atenção em quem vem falar contigo. Judas da favela que finge ser teu amigo. Se liga na palavra, se liga no que eu digo. Um olho nos parceiros e outro olho no inimigo. Inimigo eu, porra, mano, que absurdo. E eu que pensei que era amigo de todo mundo. Essa revelação no sonho quase fode tudo. Mas uma fé de vela, saco, não abala vagabundo. Tô vivão, tô firmão, avisa pra quem quer saber que nós bomba no estéreo mesmo sem gravar CD. Tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Só não vale vacilar, só não pode se vender. Música é mercadoria, mas a minha não. Eles cantam pra gravador enquanto eu canto pros irmãos. Dizem que underground nunca vai sair do chão. Deixa eles cantar com bolso que eu canto com coração. Pra mim é muito mais que mão pro alto e palma. É mais que só cantar, é sentimento, é alma. Tentar mudar a realidade que parece karma. Se o sonho de consumo dos irmãos é ter uma arma, tipo projeto social ou coisa parecida, salvando os que na mente tem a maldade embutida, pra ele não roubar seu carro parado na avenida. Som de bandido é o caralho, meu rap salva é vida. Mais uma rima, uma vida, uma trama. Desculpa, mas hoje não tem melodrama. Cada rap que se faz é o último e o primeiro. Cada rima sai e toca o coração dos parceiros. Mais uma trama, uma vida, uma rima. Pois cada rap é uma história que não termina e mexe tanto com a gente que você pensa assim: caralho, mano, esse rap foi feito pra mim. Mais uma rima, uma vida, uma trama. Desculpa, mas hoje não tem melodrama. Cada rap que se faz é o último e o primeiro. Cada rima sai e toca o coração dos parceiros. Mais uma trama, uma vida, uma rima. Pois cada rap é uma história que não termina e mexe tanto com a gente que você pensa assim: caralho, mano, esse rap foi feito pra mim. E a solidão faz mais um refém de madrugada, que desconta a raiva de nunca ter tido nada. Na madame, no tiozinho com cordão de prata. Quantos moleque inteligente hoje são psicopata? E a culpa é de quem? Da droga, do crime, dos pais, do governo, da tristeza que oprime. É cada um na sua função, cada um faz o seu corre. Quando bate a solidão e algo aqui dentro morre, tem que se segurar, tem que ser duas vezes homem. Quando a lágrima baixa vendo seu filho passa fome, na vida não tem nada além do que seu próprio nome. E agora que eu destruo tudo com microfone, e o cara que riu de mim hoje em dia me aplaude. Foda-se quem se vendeu, espírito underground. É o estilo de plebeu que vem, chuto o balde. Tantos dizem ser real, mas são tudo fraude. Se é um por amor, é dois pelo dinheiro, e três pela responsa de trampar o dia inteiro, compondo e gravando o rap verdadeiro. Aquele som que toca a alma de cada parceiro. A causa é maior que a existência aqui. Avisa que o hip hop é bem maior que os MC. Não tem espaço pra esses pela que só vem subtrair. Cada rap bem bolado sempre aumenta o meu QI. Nem rápido nem lento, ha, naquela base. Chama os preto pra falar que a gente cansou do quase. Temos que mudar, mano, e passar de fase. Muda o tom pejorativo daquele monte de frase que fala do preto, do gueto, dos favelado. Pôr a culpa no governo, ficar aqui parado é fácil, é prático, é mais conveniente. Por isso que essa porra de país não vai pra frente, mano. Minha rima me segura quando eu caio e traz libertação mais do que o 13 de maio. Escravo da realidade, escravo da condição. Hoje em dia a vida não vale mais que o cordão. É banalização da vida do ser humano. Dói saber que os pretos ainda estão em segundo plano. Salvo vidas perdidas que descem pelo cano. Som de bandido é o caralho, minha rima salva os mano. Mais uma rima, uma vida, uma trama. Desculpa, mas hoje não tem melodrama. Cada rap que se faz é o último e o primeiro. Cada rima sai e toca o coração dos parceiros. Mais uma trama, uma vida, uma rima. Pois cada rap é uma história que não termina e mexe tanto com a gente que você pensa assim: caralho, mano, esse rap foi feito pra mim. Mais uma rima,